dizer que nós tivemos um janeiro muito mau. E as palavras não são minhas, são do Sr. Presidente, são do Sr. Primeiro-Ministro. O mês de janeiro foi um mês muito mau em termos de saúde pública em Portugal. Ora, o que eu proponho é que nós adotemos uma postura completamente diferente em termos estratégicos. Este vírus tem um tipo de propagação que o leva a crescer, a ter uma propagação do tipo exponencial. E o crescimento exponencial é perigoso porque é contraintuitivo. Portanto, nós, a 12 de janeiro, decidimos tomar medidas de confinamento. No meu entender, e na altura disse-o, não foram suficientemente fortes. Depois, no dia 21, tomámos medidas adequadas e, como mostrei nos slides anteriores, foram decisivas para trazer, para desacelerar fortemente o R. A resposta gradual, no meu entender, é insuficiente. Nós necessitamos ter uma resposta agressiva que seja guiada por critérios objetivos. Nós temos que estabelecer critérios, linhas vermelhas, se quiserem, no meu entender, e se forem ultrapassadas essas linhas vermelhas, nós temos que agir de forma muito agressiva relativamente à epidemia. E a resposta é a testagem. A imagem que se pode dar é a seguinte. Se nós estivermos a pressionar uma mola com o pé e quisermos tirar o pé sem que a mola venha para cima, nós fazemos uma coisa relativamente simples. Pomos em cima da mola um peso que exerça uma força idêntica à do pé, retiramos o pé e fica lá o peso a segurar a mola. É este o papel que a testagem tem. E por isso, eu penso que a testagem é a arma principal que nós devemos usar e não o confinamento. Nós neste momento estamos a pôr o pé na mola porque estamos todos em casa, portanto estamos confinados, com um grau elevadíssimo, como já vimos na apresentação anterior, mas como é que nós vamos sair deste confinamento sem deixar que a mola venha por aí acima outra vez e eventualmente agravada pela presença das variantes? No meu entender, é com uma estratégia de testagem com um upscaling, um aumento muito grande. Nós temos que responder em força, preferencialmente, com um grande aumento da testagem para evitar o confinamento. Não podemos ter um R a chegar a 1,1 durante muitos dias. Temos que ter uma percentagem de testes positivos devido ao nosso esforço de testagem que não permita a positividade chegar aos 10%, idealmente deve andar na zona dos 5%, é aquilo que as organizações internacionais recomendam, e devemos ter uma incidência que seja, que não ultrapasse um nível que seja aquele que é adequado àquilo que o Ministério da Saúde considera que é a nossa capacidade de gerir doentes Covid e doentes não Covid. Neste caso, eu estou a sugerir os 2 mil novos casos por dia, não ultrapassar. Isto corresponderia aproximadamente a 1.500 pessoas hospitalizadas, com cerca de 200 pessoas em UCI.